Requiem de Thomas Luiz de Victoria, por um chamado em meu interior. Enquanto escrevo um capítulo de uma primavera que guigues, aquele meio-dia sem nuvens, era o primeiro de junho de 2001. Um bater de asas ressoou na janela. Levantei-me e vi pombas brancas. Atrás delas, uma escada de nuvens desfia do zênite até minha janela. Sua perspectiva era infinita. Notei que as aves olhavam fixamente. Algo, alguém atrás de mim. Voltei ao meu quarto e não vi nada. De repente, ouvi uma voz doce e amorosa. Por teu amor aos meus preceitos, ao longo de 40 anos, disse, te entrego todas as minhas bênçãos e te unjo, meu profeta, para julgar vivos e mortos. E te unjo, meu profeta, para julgar.